Conversas Aleatórias. Para domingo 26 de outubro, grava-se, assinala-se e publica-se, mais ou menos, a emissão 90 de Conversas Aleatórias. Porque, Joaquim Pereira, quando nós chegamos ao final do mês de outubro, é mais uma altura para gravar uma emissão deste programa, como noutra altura qualquer do ano, não é verdade, Joaquim? Sim, todos os domingos são iguais, salvo quando chove torrencialmente. Nessas alturas, ficamos... Esperemos que não fiquemos presos. Este português está cada vez pior. Mas vamos continuar. Estas palavras sábias, conscientes e explícitas são o melhor que existe neste planeta. Nesta emissão 90 de Conversas Aleatórias, para 26 de outubro de 2014, nós, eu e o Joaquim Pereira, vamos ser benévolos ou não, vamos colocar política entre bolas e viajar até à luz. Ora, um dos tópicos que rege este programa, rege é bonito, é recordação. Algo que só passou aqui uma ou duas vezes, se calhar singularmente, de forma sozinha, de forma isolada, até só passou uma vez. Vai passar hoje outra vez. O tópico recordação traz-nos a passar, claro, se é recordação, a coisas pessoais ou de um ou de outro que podem ser temas de conversa. E foi o que aconteceu-me esta semana, um dia destes, que me fez recordar noutros tempos. Do que é que eu estou a falar até agora? Perceberam tudo? Eu vou continuar a explicar muito bem. Sim, porque eu sou a zero. Nós, por exemplo, temos um... Nesta semana aconteceu-me por causa de um computador. Mas pode acontecer com outra coisa qualquer. Nós temos um serviço para fazer para o qual não estamos nem nos sentimos capacitados para o efetuar e trabalhar e finalizar. Portanto, pedimos a alguém que a ajuda, ou se for, noutro caso, uma loja, um serviço em que nós pagamos pelo serviço ficar feito, por ajeitar alguma coisa, por ajeitar o carro, por ajeitar um candeeiro, a secretária caiu, alguma coisa. Quem é que nós devemos privilegiar no momento de solicitar o serviço de outrem? Dois pontos. A pessoa que realmente sabe, sabemos que é quase certo, 99%, que não vai falhar no serviço, mas que, ao mesmo tempo, é uma pessoa algo altiva e um bocado arrogante e que pede preços mais elevados, vírgula, ou, segunda hipótese, quem é mais acessível, mais modesto, com preços mais baixos e capaz de perceber quando erra e tal, mas ao mesmo tempo sabemos que é muito mais fácil cometer erros e o serviço não vai ficar como nós gostaríamos que ficasse. Ou seja, de um lado quem sabe, do outro lado quem não sabe tanto, mas é modesto. Como agir, Joaquim Pereira? É um dilema que rege as nossas vidas. Sim, realmente, quando temos necessidade de um especialista, bem, mas há serviços e serviços. Pode haver pessoas que não sendo verdadeiros especialistas, são habilidosos e que muitas vezes esses habilidosos conseguem operar igualmente, ou às vezes até superiormente, melhor. Superiormente, vírgula, melhor. Porque tudo depende realmente da mentalidade da pessoa com quem estamos a lidar. Se é uma pessoa acessível, modesta e tal, e os preços não são assim tão disparatados, com certeza que é melhor ir por aí. Mas também, infelizmente, no mundo que corremos, nos dias de hoje, acontece que muitas vezes estes que se dizem especializados, que têm até a loja aberta e essa coisa toda, são muitas vezes uns sucateiros. Claro que mais dia ou menos dia a freguesia deles vai desaparecendo. É difícil. Eu, por exemplo, no meu caso, Eu tinha uma profissão, estava à frente de uma secção e tive sempre, para mim, nunca tive aquele ar de superioridade. Antes, pelo contrário, os meus colegas não eram os meus subordinados. Os meus colegas, que eles eram tão operários como eu, só por dizer que eu tinha uma graduação acima, mas isso era pelas circunstâncias. Eu tratava-os de igual por igual e tinha o cuidado, quando estava a falar com eles, falarmos honestamente e não. Epá, mas isto é assim e porque assado não. Não, sei, foi sempre uma coisa. E quando nós, eu, por exemplo, tenho tido necessidade, como qualquer um, uma avaria em casa, não sei quê. Claro que eu procuro um homenzinho que não me faça muito caro, que seja acessível e que me faça o serviço em condições. Mas isso é jogar na lotaria. Eu há uns anos, noutros contextos, não era de arranjos, era mesmo de ajudas a níveis técnicos, eu até cheguei a dizer publicamente, por isso não foi só um pensamento, cheguei a comentar com pessoas, que preferia quem soubesse menos, mas que tivesse menos a mania. Porque eu tinha a oportunidade de lidar com mais duas pessoas que fossem mais perfeccionistas e sabiam, e não falha, as coisas praticamente não falhavam com eles, mas ao mesmo tempo, se havia alguma coisinha no processo, não levar as coisas, não ligar, de quem mexe, quem não mexe. Se houvesse alguma coisinha que não fosse do agrado deles, pronto, saíam logo da maquinação, do esquema e já não faço nada, já não faço nada. Eram os melhores. Mas havia esse outro lado que era, se houver alguma coisa que eu não gosto, saio. E eu dizia há uns anos que prefiro as pessoas que não saibam tanto, mas que sejam mais acessíveis e mais esforçadas a trabalhar em grupo naquele contexto. Hoje, Esse é o meu lema. como um exemplo que apareceu-me esta semana, e vai voltar a aparecer, se calhar, as pessoas são mais acessíveis, mais baratas, mas depois o serviço vem e tem que voltar para trás. E depois, quando vem a segunda vez e ainda não continua bem feito, vamos optar por onde? Aí É já complicado. é ter azar. Mas foi, não sei se é azar, se é azelice, acho que foi as duas coisas. Azar para mim, azelice do outro lado, É porque foi o que me aconteceu. também a pessoa em si também já não era competente por se parar nisso. Mas podia ser um bocadinho mais habilidoso, não sei. Calhou mal. Bom, retirando a recordação, vamos a uma notícia desta semana, que é um tema que já começa a ser habitual neste Conversas Aleatórias, é quase uma banda sonora que não, que, sem música. Deste programa, vamos voltar à imigração rapidamente. Porquê? Por causa do Reino Unido. Na segunda-feira, o primeiro-ministro David Cameron disse que as queixas que vêm de Bruxelas, do Parlamento Europeu, em relação às propostas britânicas em relação à imigração, ou seja, impor um limite no número de imigrantes trabalhadores no Reino Unido, dizem que esta proposta é ilegal. David Cameron, primeiro-ministro, disse: "O povo britânico é quem manda. E se eles tiverem preocupações em relação à imigração, eu vou resolvê-las. Pelo menos tentar." E o primeiro-ministro continuou, disse que os receios à volta da imigração, os receios dos britânicos em relação aos imigrantes e com i, as pessoas que entram no Reino Unido para trabalhar, que, como sabe, é todos os dias aos milhares, não são assim totalmente fora de contexto, não são, como é que se diz, há bocado disse em off, agora já não sei dizer a palavra, não são descabidas, portanto têm alguma razão de ser, e vão estar no coração de qualquer renegociação entre os britânicos, na relação entre os britânicos e a União Europeia. Já percebemos o que é que já aqui aconteceu, Joaquim Pereira, é um país, os nativos que vêm cada vez mais imigrantes, a ficar com os empregos, se calhar eles estariam a ter. Não é que no Reino Unido haja muito desemprego, comparado connosco, é um terço do quê? Da percentagem. Mas o que eu vejo aqui, Joaquim Pereira, talvez concorde, nós já passamos a fase de somos todos irmãos, vamos todos reunir-nos na União Europeia, vamos todos ser amigos, as fronteiras vão continuar a não existir, entre os países que fazem parte da bandeira azul e as estrelinhas amarelas. Eu acho que já passámos a essa fase e estamos já no. Atenção, cada um é como é, cada país tem o seu povo e vamos impor um limite nisso. Já estamos a entrar nessa fase de, afinal, já não somos todos irmãos e que venham todos para cá. Eu não sou nacionalista, nem racista, nem nada dessas coisas. Mas uma coisa temos de compreender. Um país, uma nação, só deve importar pessoas que sejam úteis a esse país. Ora, se eu vou buscar pessoas para avolumar ao fundo de desemprego que esse país já tem, eu estou-me a endividar com coisas que não são minhas. E aí concordo que haja uma certa limitação, um certo limite. Mas todos nós sabemos que estes grandes países, Américas, Franças, Alemanhas e Américas, Canadá, tudo por aí fora, eles aceitaram. Se nós formos ver, principalmente os americanos e os canadenses, os próprios alemães e os franceses, como ficaram dizimados pela guerra, pela Segunda Guerra, em parte já tinham ficado na primeira e na segunda agravou, precisaram de muita mão de obra. Hoje está-se a dar um fenómeno muito engraçado. É que até antigamente eram, como se diz, aquelas pessoas que não têm ofício, que não têm. Ai, fugiu-me agora a palavra. Para aquela mão de obra barata que não é incapacitada, é inabilitados para certas funções, são para aqueles serviços mais rascas, desculpando uma expressão. E agora já se começa a ver, por exemplo, tem sido muito falado cá em Portugal, por causa dos médicos, das enfermeiras que não conseguem emprego e são chamados para. Lá está, ou pronto, para o Reino Unido. E estão a receber cada vez mais um exemplo De mão qualificada. Era isso. Mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. E antigamente era mão de obra não qualificada. Eram para aqueles serviços. É a história do português ir para a França. O homem é pedreiro, a mulher é porteira. Pois, não, é para aqueles serviços que os naturais não queriam fazer. E então, esses serviços eram aplicados à tal mão não qualificada que vinha do estrangeiro. Eu tenho um caso, já tenho aqui falado, um colega meu que naquela altura, e ele era oficial e eu era um mísero aprendiz. Ele era um alto. Era altamente habilitado na profissão que tinha cá. Mas por diversas razões foi obrigado a emigrar para o Reino Unido. E qual foi uma pessoa com aquela qualificação? Ele não foi para a profissão dele. Foi para um hospital qualquer, para estar a fazer limpezas, para despejar os bacios, que eram aqueles serviços que os ingleses não queriam fazer. E era essa altura. Agora já vai-se dar um bocado. O que talvez seja realmente de pôr um bocadinho de travão, são, como há o livre trânsito, essas pessoas que vêm ao Deus dará engrossar as fileiras do desemprego e do sem-abrigo que já cá temos. Aqui não se está a falar nisso, mas eu creio que é mesmo o futuro, vai passar por aí, em vários países, começarem a tomar medidas oficiais a própria Suíça, à entrada e à França. A própria Suíça. A França já fez. Já fez. Já limitou. A França está a caminho. Agora, no desporto, mas não é desporto e não é, é mais ou menos. Política desportiva. Na quarta-feira, depois do jogo. Não é política desportiva. Política desportiva é como se gera o desporto. Aqui é política no desporto. É diferente. Oh, o Mónaco empatou com o Benfica 0-0 na quarta-feira à noite, Liga dos Campeões de Futebol. E depois do jogo, o treinador do Benfica disse que referiu um jogo do dia anterior, em que o Sporting perdeu na Alemanha contra o Schalke 0-4, em Gelsenkirchen, perdeu por 4-3, com decisões assim meio coisa. Sobretudo, no final do jogo, inventou-se um penalti contra o Sporting para o Schalke ganhar 4-3. E então disse Jorge Jesus que faz muita confusão que Portugal esteja à frente da Itália e da França na tabela oficial da UEFA de países. Já ontem, terça-feira, na Alemanha, foi igual, fizeram o mesmo ao Sporting. Isto é político. Nota-se nos primeiros 20 minutos que o árbitro penaliza as equipas portuguesas para depois poder jogar com esta situação. As questões são: o treinador do Benfica tem razão? Há realismo, há exagero nestas declarações? Eu, já há muito tempo que se vê que os mais fracos, e neste caso Portugal, somos mais fortes que a Macedónia ou que o Chipre. Mas se está em causa de jogos decisivos, momentos decisivos entre portugueses e alemães, portugueses e ingleses, portugueses e espanhóis, neste caso portugueses e franceses, quer dizer, o Mónaco é da Liga Francesa, mas não é em França. O português sai prejudicado. O portuguesinho sai prejudicadinho. Isso é um bocado óbvio. Tal como no campeonato português, se o Benfica estiver a jogar com o Torriense, se for preciso beneficiar, vai-se beneficiar o Benfica, não é o Torriense. O que eu questiono, e vou pegar no caso concreto, terça-feira à noite, até nem foi no jogo do Benfica, foi no Sporting. Há 92 minutos de jogo, ou 93, há uma bola no ar pela área, o jogador do Sporting toca na bola com a cabeça, com a cara até, foi mesmo com a fuça, foi mesmo com a cara, e o Arthur, um árbitro viu, foi braço e assinalou o penalti. O que eu pergunto é, naquele momento, e tal como se tem falado desde terça e quarta-feira, naquele momento o árbitro que assinala está a pensar, ou pensou nisso antes de começar o jogo, atenção, com a outra equipa, que era o Schalke 04, os alemães, são patrocinados pela Gazprom, que é uma empresa que patrocina, por exemplo, o Zenit, e o Schalke 04, e acho que até o Chelsea, e a própria competição, a própria UEFA, a própria Liga dos Campeões. Portanto, se essa equipa é patrocinada por esta empresa, eu tenho que beneficiar essa empresa. O que eu pergunto é, será que naquele momento o árbitro está a pensar nisso? E por causa disso assinala penalti contra o Sporting? Não é naquele momento. Ele já entrou em campo a pensar nisso. E você acredita que eles entram em campo com essas maquinações na cabeça? Nuno. Está bem? Nuno. Eu... Disto de futebol e de políticas é tudo uma porcaria. E desde que os petróleos russos começaram a invadir a Europa, falando neste caso especialmente da Gazprom, eu não acredito em nada. Já em tempos, como disse o Nuno muito bem, as grandes polémicas que houve em vários jogos do campeonato nacional em que entravam dos grandes, e às vezes até entre os grandes, sim, as porcarias que não havia. E falar em recordações, o Joaquim deve ter mais ideia disso. Há a ideia que se foi repetindo até ao final da União Soviética, que os soviéticos, precisamente para lutarem dentro do desporto contra o comunismo soviético, na seleção de futebol via-se que a seleção soviética era quase sempre prejudicada. Só que eles ficavam caladinhos e nem falavam. Mas era tudo, quase todos os jogos era a cair em cima da União Soviética, a roubá-los nitidamente. Porque os donos não eram da comunidade europeia. Estavam subordinados à política. Ora, naquele tempo era tudo contra a URSS. Portanto, era tudo contra a URSS, os clubes, coitadinhos. E você hoje acredita que o árbitro já está a pensar nos jogos de fora, sim, quando entra em campo, se for preciso arranjar alguma coisa, vou arranjar para a equipa que convém favorecer? Sim. Não sei se é assim, mas pronto, é o tema que fica não aqui. Não é que eu seja português, atenção. Que eu, por exemplo, eu vejo um jogo, eu não tenho clubes, mas quando tinha clubes, se era contra o meu clube, que era justa, aí eu não dizia, não foi nada. Não, eu sempre fui correto. E mesmo quando a minha equipa perdia, eu não ia morrer por causa disso. Nem ia para cá mais chorar, com certeza. As efemérides de hoje, outro tópico, ficam a cargo do Joaquim Pereira e remontam a segunda-feira, dia 20 de outubro. É verdade, Joaquim Pereira? Sim, dizem senhor, que sim. Com todas as letras. Ora bem, neste dia, no ano de 1914, estejam calados que isto foi de bom almoço. No ano de 1609, deste dia 20 de 10, Peniche passou a vila. Portanto, já lá vão... 405 anos. 405. Claro que depois já passou a cidade, mas isso é outra conversa. No ano de 1870, Covilhã passa a cidade. Também já tem os aninhos. E esta é que é mais triste. Em 2010, portanto, há 4 anos, morre Mariana Rei Monteiro, com 87 anos. E ela estreou-se no Teatro Nacional, que neste caso o Nacional é o São Carlos, que naquele tempo só havia um, na peça Antígona de Sófocles, Isto. em Isto. 1946. Mariana Rui Monteiro, que era uma atriz, para quem não se recorda. Eu lembro bem dela na Vida São, uma telenovela que deu na RTP, já há muitos anos. E Entrou logo no início. era filha da outra senhora, Amélia Rei Colasso. Tenho ideia que ela era uma das atrizes da Vila Faia, da primeira Quem? novela. A Mariana Rui Monteiro. Era, É. era. Ela entrou em muitas E logo mesmo telenovelas. na primeira, acho que entrou, na primeira Pois portuguesa. era. Em 1946, hein? Joaquim Pereira tinha 9 anos. Bons tempos. Bom, os efemérides acabaram? Acabaram. Depois das efemérides, vamos ao registro, que é outro tópico, mas aqui um registro escolar. O que é isso de registro escolar? Foi um assunto que eu ouvi, não assim, mas indiretamente acabei por associar a uma pergunta que eu vou trazer aqui. Uma, várias. Ouvi na rádio esta semana, já não sei em que canal, mas também não interessa, a falarem sobre as relações sexuais expostas em gravuras e em explicações, em aulas de ciências, em aulas de estudo do meio na primária, acho que isso ainda existe. Em breve vai passar a haver explicações e figuras de relações entre homem e homem, mulher e mulher, para os livros, para a juventude, para a canalha, para os adolescentes. Vai haver essa mudança, Joaquim Pereira? Deve haver. A pergunta é vai e deve. E depois vou perguntar outras coisas. Se vai ou não, para mim é uma incógnita, porque eu já tenho visto tanta coisa no ensino que é mais uma que eu não sei onde é que vamos parar. Uma coisa é certa, não é lá o que diz a Bíblia, nem o que diz aquilo, nem o que diz aquilo outro. O ser humano, quando apareceu, pensou de que era só, salvo raras exceções, homem com mulher, mais nada. Depois, o avanço da técnica, da sabedoria, e o descobrimento de novas técnicas, de novos sabores, levou a que muitos praticassem o. Ai, como é que se diz? A homossexualidade. Ou seja, sexo entre personagens do mesmo sexo. Ora, já no tempo, salvo erro, ou eram os fenícios, ou eram um desses povos por aí, que eram os grandes guerreiros, e como ali não entrava mulher alguma, eles eram obrigados, entre aspas, para se satisfazerem, a praticarem o homossexualismo entre homens. E depois outras culturas que se estabeleceram por aí fora começaram a liberalizar não é bem, a ter o culto desses atos. Portanto, agora trazer isso para um livro escolar, na minha ignorância, na minha pouca sabedoria, e eu acho que a pessoa, quando já tenha uma idade razoável, que. Mas se estamos na idade de aprender, eu aqui nem sou o favor nem contra, porque ainda nem sequer aconteceu. Estou só a pôr uma hipótese que ouvi indiretamente na rádio. Se isso Mas a acontece, partir de que idade? e se estamos na idade de aprender, eu estou a falar no geral, quer seja na primária, quer seja no secundário, quer seja do quinto até ao nono. Se isso é uma realidade, se estamos na idade de aprender, muitos poderão defender, então isso deve aparecer nos livros, porque é uma realidade. Se é uma coisa que acontece, e se Uma estamos na coisa. idade de aprender esse funcionamento dos sistemas, do ser humano, porque é que as imagens entre pessoas do mesmo sexo não aparecem? Se é uma coisa agora já mais aberta Eu, e para a minha comentada. mente aberta, para a minha mente completamente aberta, e já há muitos anos a esta parte, eu nunca vi obstrução nenhuma ou imoralidade nenhuma em ver figuras ou quê, de corpos nus. Agora, nos tempos que correm, com os modernismos que correm, com os conhecimentos, entre aspas, que a mesagem de hoje já tem, portanto, não vejo o que é que isso vai alterar o sistema. Agora, o outro lado, se passarem essas imagens a aparecer, como vão reagir os pais, sendo católicos ou não, que estão totalmente contra essa, Sim, como é que eles dizem, essa doença? Isso é uma doença das pessoas, mas homem com isso. homem, mulher com mulher, é uma doença. Então, os mais religiosos e avessos a estas coisas, isso é pecado, isso é o inferno. Como é que reagiriam os pais? Isso também comecei a pensar. Mas isso, infelizmente ou felizmente, é para a cabeça de cada um. Nós sabemos que o homossexualismo existe há que séculos, mesmo na própria Igreja. Portanto, e nas famílias, Claro, eu vou inclusive. dizer, apenas passou a ser mais aberto e Mas, comentado agora. Não estou a dizer que nunca tenha existido. foi isso. Foi uma coisa que esteve sempre a ser prática, não digo comum, mas uma prática bastante acentuada. Que os paizinhos que hoje em dia. Ai, credo, meu filho! E quantos deles não fizeram isso? Em outros tempos, quando os homens partiam para descobertas noutros países, noutros territórios, que sabiam lá se era país ou não, não havia lá mulheres, só havia homens com homens, como é que era? Ficavam em jejum aquele tempo todo. Bom, isto é uma questão que eu levantei, que, bom, um dia saberemos daqui a uns tempos ou não. Vamos fechar com algo que acabam por ser quatro tópicos num. Eu passo a explicar. É uma efeméride que se assinala nesta segunda-feira, dia 27 de outubro. É um registro musical, é uma recordação para os dois e é uma música. Porque nesta segunda-feira, 27 de outubro, faz 3 anos, foi no dia 27 de outubro de 2011, que Miguel Gisas apareceu no palco da rádio, como se diz no início do programa. E estou a falar do Viva a Música, um programa da Antena 1 que ainda hoje continua a ser transmitido, como na altura, à quinta-feira, às 3 da tarde, em direto, só com artistas portugueses. E no Como dia. é regra geral, quase, quase, quase, antenão. Nem tanto agora. Não sabe, não? No dia 27 de outubro de 2011 fomos até lá, e quando estou a dizer até lá, fomos até Lisboa a propósito para Que assistir a um foi neste concerto. dia? Foi neste dia, num dia 27 de outubro. Vai fazer 3 anos, nesta segunda-feira, e nós assistimos ao concerto de Miguel Gisas, que agora foi notícia há poucos dias, por causa Oh, Nuno, do. desculpa lá uma coisa. É o nosso aniversário também da ida a Lisboa? É isso que eu estou a dizer. Quando fomos ao Teatro Dom Luís, em Lisboa, Eu para assistir realmente, propositadamente a um concerto. este nome não me era estranho, mas esta cabeça. Fomos assistir ao vivo à música daquele dia, e trouxe para aqui porque, não sendo uma música, na minha opinião, cada um tem a sua espetacular, mas também não é daquela música fraca. É uma música suave, cantada em português, com letras bem construídas, melodias que encaixam. E o Miguel Gisas, na altura, ainda estava quase a aparecer e no panorama musical. E ele agora foi notícia porque o primeiro romance musical português apareceu. E então é de Miguel Gisas, chama-se Até que o Mar Acalme. E o homem agora tem sido notícia por causa disso. No Viva a Música, em 2011, foi notícia porque foi lá tocar. E o que nós vamos Ora, ouvir. vê se nós estamos aí E na o que nós. fotografia. E o que nós fomos ouvir. Olha a minha cabeça. Olha a Quem minha for ao cabeça, estou YouTube logo ali à procurar frente. Miguel Gisas no Viva a Música, quando aparece uma demonstração do público, a primeira careca que vem do lado esquerdo, na segunda fila, é de Joaquim Pereira. E o homem que está ao lado sou eu. Vamos ouvir. Olha, hoje foi uma prenda para mim. Vamos ouvir aqui uma surpresa para o Joaquim Pareira. A primeira música. Vamos ouvir o Armando Carvalheda a introduzir, a falar sobre. Um bocadinho a falar sobre Miguel Gisas. E a primeira música que ele tocou, chamada Na Luz Falsa da Lua, que é da sua autoria e que foi a que abriu esse concerto no dia 27 de outubro de 2011. Portanto, como eu já disse, e duas vezes, faz 3 anos nesta segunda-feira. Vamos já com música e despedimos até para o mês que vem. Mas foi uma quinta-feira. Foi uma quinta-feira, porque há 3 anos, dia 27 de outubro foi uma quinta, e não segunda. E voltamos na próxima semana, no dia 2 de novembro, acho eu. É. Ora, portanto, com a despedida de Manuel Gisas. Miguel! Ai, o Miguel, o teu pai és tu também. Miguel Gisas. Portanto, com essa despedida, espero que tenham um bom domingo e até para a semana. Na luz falsa da lua, seja lá o que isso for. Sejam bem-vindos de novo ao palco da rádio. Um álbum escrito com uma vida inteira. É desta forma que o meu convidado de hoje sente e avalia o seu trabalho de apresentação, que tem por título Tempo Ganho. Tempo ganho nos pequenos e grandes instantes de uma existência preenchida de experiências, espantos e indizíveis desejos. E assim, de uma forma clara e cristalina, se confirma de novo no palco da rádio a multiplicidade de caminhos e sensibilidades que se cruzam no universo criativo da música portuguesa. Há neste disco desencanto e esperança, luz e penumbra, revolta e esperança. Aqui e além, em retratos que contam realidades cruas, escondidas nas esquinas e nos becos mal iluminados das cidades, este músico assume-se como cronista de cotidianos com que todos nos confrontamos, mas que só alguns anotam no pequeno diário dos sentimentos. E há também canções que trazem sempre e a propósito a ideia da música pop. Pop, abreviatura de popular, convém recordar. Música por onde passa, tem passado ao longo dos anos, por autores que se comprometem com a vida e a envolvem com a música dos tempos que correm. Procuro uma porta aberta de entre as tantas já fechadas, escreveu e canta quem hoje recebo aqui. Só posso convidar a entrar nesta casa da música portuguesa. Senhoras e senhores, viva a música com Miguel Gisas! Sais de casa, noite escura, mão cerrada, aventura. 2 dias de trocos na carteira. Pelo pó de adrenalina que te guarda nessa esquina, vais jogar uma vida inteira. Apostaste em tua vida na luz falsa da lua. Onde a sombra da mentira não se espalha na rua. E cada vez que perguntas, um olhar se desvia. O branco terno da noite esconde o negro do dia. Um engodo de histórias, todas cantando vitória, atropelam-te o pensamento. Os perfumes misturados de prazeres preocupados são apenas túneis de vento. Apostaste a tua vida na luz falsa da lua. Onde a sombra da mentira não se espalha na rua. E cada vez que perguntas, um olhar se desvia. O branco terno da noite esconde o negro do dia. grande assombrada mentira não se espalha na rua. Apostaste a tua vida na luz falsa da lua. Obrigado.